tentativa de mudar o futuro das crianças de rua. Estou aqui pra fazer você refletir. Pare um pouco, pense e olhe pra trás. Você já foi criança, estudou, teve infância, então por que não ajudar um menor sem esperança? Fico aqui pensando, eu estudei, mas até hoje eu não sei qual o nome dá. Pras crianças de rua é insuportável palavras de certas pessoas que dizem que tudo na vida é flores. Não sabem que da rosa mais bela pode vir odores. Assim são elas, crianças de favela, sem dia das crianças, sem Natal feliz. Estão largados no mundo afora. Eu peço à sociedade e às autoridades, vamos parar para pensar, vamos raciocinar. Por que não ajudar um menor de rua a se formar da esperança? Pois muitos são mortos nas ruas, não voltam pra suas casas. As suas mães chorando, é lamentável, outros na prisão. Talvez o seu próximo destino será a escuridão. Não, não queremos não. Fisionomia do rap não vai ficar de braços cruzados. Vai alertar, vai protestar, até a sua consciência doer. Pode crer, conviver com cão, põe na sua cabeça, não é brincadeira não. Talvez depois disso tudo você vai considerar uma criança de rua como seu semelhante, como seu irmão. E se por azar o seu pai não ter tido nada na vida, e nada na vida do seu pai você não ter herdado, não se preocupe irmão, pobreza não é defeito e nunca foi pecado. E nunca foi pecado. Quero a paz e a esperança, um futuro melhor pras crianças. Melhor pras crianças. A hora é agora, pois temos que correr. Crianças estão morrendo, a gente sem saber porquê. Eu tento entender, mas os meus olhos não enxergam um futuro brilhante. Só um mundo paralelo onde crianças morrem, onde pessoas matam de graça. Polícia e bandido eu vejo só trapaça nesse jogo de cartas marcadas. Eu fico imaginando um futuro de esperança pra nossas crianças que vivem largados nos cantos, nos becos, vielas, que matam, que morrem, que vivem na favela. Por que que tem que ser assim? Meu vulgo é mal, mal, por isso estou aqui. Mano, isso chega mais, é hora de agir. Se o mundo ensina e o tráfico adota as crianças de rua, vamos tirar das drogas. As crianças de rua, vamos tirar das drogas. Futuro das crianças sem esperança. Eu peço ao povo brasileiro, às autoridades, pare um pouco pra pensar, reflita, veja o que está acontecendo. Crianças de rua morrendo, desaparecendo, porque não tem perspectiva de vida, uma direção. Cadê? Eu peço ajuda, cadê? Os projetos sociais que existem são poucos, temos que refazer. Tentar aproximar nossas crianças de rua para um futuro melhor. Muitos vivem nas ruas, não voltam para suas casas. São exterminados como se fosse um bicho ou mesmo um lixo jogado nos cantos. Muitos são escravizados, trabalho escravo, prostituição. Cadê os direitos das crianças? Cadê a Constituição? Constituição. Constituição. Só quero a paz e a esperança, um futuro melhor pras crianças. Melhor pras crianças. A hora é agora, pois temos que correr. Crianças estão morrendo, a gente sem saber porquê. Olhe pra crer, tente entender. A criança de rua precisa viver. Vamos lutar pra esse dia chegar, fazer acontecer a mudança geral. Não tô te mandando, tô te alertando. Se fosse você, eu queria fazer. Viver escondido, viver como bicho, morrer por bandido em sequência de tiro. Holocausto total, vida banal. Polícia e bandido, quem deu o disparo? Não quero saber, só quero que pense. Se fosse você, eu queria fazer pra sobreviver. Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Quero a paz e a esperança, um futuro melhor pras crianças. Melhor pras crianças. A hora é agora, pois temos que morrer. Crianças estão morrendo, a gente sem saber porquê. A hora é agora, pois temos que correr. Crianças estão morrendo, a gente sem saber porquê.